Papapapá, Mike Delta Romeo. Prossiga, Mike Delta Romeo. Tá livrando a Avenida Paralela, senhora, e vai com o curva da BR-324. Sente, Mike Delta Romeo. Prato. P53196, desse aparato 2, no PES, ajuste 1099, estão autorizados final LS após estabilizar. Atrás estabilizado, descendo para 2000. 6. Márcio Indy Alpha 6. Uno 53 aos 34, decola, chama o controle, 120, décima 8, bom voo, bom feriado. 208, American 980, with information, Kilo, we aren't ready for taxi. How many people on board? We have 162 people on board. Fear text via April 1, India and Alpha. On holding point, contact your tower 118, decimal 6. India Alpha, holding point runway 10, the tower 118.6, American 980. Salvador do Papapá Zulu de Letian. Papapá Zulu de Letterra, prossiga. Ela está mantendo a proa de Serra Novena e Vitor Bravo. Papapá Zulu de Letterra, Serra Novena e Vitor Bravo, doutor. 73, próximo ao ponto de espera. Pronto. Agora com a torre 186. São Salvador, o total 9911. 9911, pronto para a cópia Fortaleza. Vento 110 graus, 07 nós. A linha da cola, Rio, sente no vento. Direto frote, e após conforme a rota do plano de voo, a subida momo transição frote, curva esquerda após a decolagem, 5550 é o código, 1208 é o controle. Positivo, então conforme autorizado 310, Fortaleza, momo, código, frote. Efetua momo frote a subida, com primeira curva esquerda após a decolagem, 5550 transponder, 120, décima 8, controle 7, total. 9911. Correto, para puxar acionamento. Chamaremos para puxar acionamento. Controle, Papa Romeo de November Alpha, está em Paris, na proa da rotatória. De November Alpha, ponte rotatória, Vidal com campo. Preparar na rotatória, Vidal com campo, Índia November Alpha. Já é 220230, Papa Papai de Luz e Leto Serra. 220, o Zulu de Leite está mantendo, está presente, 240. Interceptor Glide curso visual, trip 5396. Trip 5396, compete aproximação, chame Torre 1896. Isso aí, tá. Aguarda Torre Salvador, trip 5316, CDS, baixou, checou. Trip 5316, quanto na aproximação, tráfego já avistado, 1019, depois autorizado, pista no zero. O vento 120 graus, 07 nós, trip 5316. Livre pouso, trip 5316. Rio 5973 aos 38, decola, chama o controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, bom dia, o Rio 5973, transfere. 5973, contato radar, pulo para o 310, sai da PUCA. 310, PUCA. No ponto de espera, taxi Oscar, o altímetro agora 1009, Mike com Delta. E torre 198, decimal 6. Tomara torre 198, decimal 6, ainda não é numeral. Papapá, Mike, a PR-324, vai com o produto do Iguatemi, a foto de central sul para regresso. Gente, Mike Joete Romeu. Altímetro 1019. Cortará na pista final, altímetro 1019, Liga November Alpha. Ah, 3153, solicite ao centro Recife, na frequência 125 decimal 1, na perna 133 decimal 25. Recife, 125, 133 25, obrigado, 133. Mike com Delta, Lima, mantém cabeceira 17. Copy, Mike, off, Mike. Salvador do Zulu, no meu pé, para Itaparica, sai no corredor Axé, curva direita, cabeceiro no 7, 0114 é o código, 1208 é o controle. Para o 050, 6225. Ativo, o cotejamento correto, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 186. Mike Wolf, Mike Airport, quando pronto para o táxi, o altímetro agora 1019. Mike Wolf, Mike. Tip 5306 no solo aos 42, direita no 21, décimo 9. Direita 209, 53, 196. Mike com Delta, informa o tráfego, Hops 44, sentido contrário do corredor Axé, 500 pés, é o Marcos Gillette Romeu. Tem livre decolagem, pista no 7, o vento no 20 graus, no 07 nós. Após a decolagem, reporte visual com tráfego. Gillette, remoto 3. 3 unidos. Salvador, total 9919, para pushback, essa na pista. As 3 autoridades, André Einstein. Cruzamento da final da 1-0, Romeu. Romeu, apenas para informação, temos o Sikorsky, o Mike com Delta decolando a pista 1-7. E o Charlie 150, o Indy November Alpha aproximando para a pista 1-7. Reposte visual com os dois tráfegos. Ciente, reportará no visual com os dois tráfegos, Romeu. Informo também que não há tráfego na aproximação da pista no zero, no exato momento. Ok, graças, senhor. Donatius, confirm your apron, please. Confirm your apron, please. 120, decimal 8. Bom voo, até a volta. Da volta, 728, Delta. Atlético Romeu tá no visual com o Mike com a Delta. Afirmativo, reporte visual com o Charlie 150 na curta final, pista 17. Ok, reportará com o Charlie 150 na pista 17, Romeu. Índio November Alpha, livre pulso, pista 17, o vento 120 graus, 08 nós, informa o Hobbs 44 à sua direita, aproxima direto, bata, não interfere. Livre pouso no 7, ciente do tráfego, Índio November Alpha. It turn. Scope code 5557. Salvador Departure Control 120.8. O Mike Let Romeo cruzou a final 1-0. Está no visual do Índia November Alpha. Afirmativo, Mike Let Romeo aproxima direto Bata, reforça na final para pouso da Bata, o altímetro 1-0, 1-9. Para chefe, o vento 1-30 graus, 08 nós. Autorizado a final para Bata, reportará no solo controlado, Romeo. Romeo, Índia Delta Echo Bright. Report for startup. America 980 Salvador Tower. American 980, good morning, sir. We are holding short, ready for takeoff, runway 10. Good morning, American 980. Clear lineup and takeoff for runway 10. The wind is 130 degrees with 08 knots. Altimeter set 1019. 1.25.85, 1.25.45. 1.25, confirma alternada. Alternada 1.25.45. 2545, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Xanem 6200 com a Kilo. Xanem 6200, identificação chegada Mari, desça para o 060. Identificou Mari 060, 6200. Faz o juiz LFC, informa o estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado para o pouso. Estimado Ilhéus, mais 1 a 5 minutos, pouso aos 1, 2, 2, 4. Autorizado backtrack, reporte pista no 7 livre. Autorizado backtrack, porta livrando no 7, já não renderá. Max Juliette Romeu, reporte no solo controlado da Bata, o vento 120 graus, 07 nós. Porta lá no solo controlado da Bata, Romeu. Michael com o Mike pronto pro táxi. Reporte ponto espera táxi aí, papá. O altímetro no 09, Mike. Mike. Deixa eu papá fazer o Luiz DC. Salvador, bom dia. Rota 3663, informação 1 quilo. Está passando 210 para 160. 3963, a sinalização chegada Bonf, desça para o 070. Bonf 070, 3. Salvador, Gol 922, informação Lima. Gol 922, a sinalização chegada Mari, desça para o 080. Ok, a intenção é efetuar o LSV, possível? Tente agora a autorização. Nada 225, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. Para 4.000 pés. Muito bom, voo até a volta. Até a volta, quem tá aí? Resende. Braço, Resende? Isso. Com Z ou com S? Com Z, de homem. Isso, só foi. Afirmativo, Índio November Alpha, frequência livre, ao estacionar até a próxima. Espera daqui a pouco então. American 980, Airborne at 48, contact 120.8. 20.8, bom dia. 42. Que decolou da presença, bateu 500 pés até a Paris, estacionado 0114. Gente, mais Golf Mike 500 pés, depois de Farol da Barra. Para Farol da Barra. Avança Mike Golf Mike 500 pés, no código 0114. Estacionado 0114. Zero, tá pronto. Ali mantém cabeceira no zero inicialmente, total, a linha e mantém. Line 1922, desça para o 060. 060922. Motor, bom dia, passagem 2223. É 2223, reduza para 2509, desça para o 080, chegada bom, fiação de escassão. Positivo para o 80, na redução 250, está na descida bom. Informação aqui. Na 6225, informa a velocidade indicada. Momento, mano, 250. Gente, eu sou na 6225. Total 991-951 decola, chama o controle 120.8, bom voo. Controle 120.8, muito obrigado, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, total 991-1. Total 991-1, vou estar cadastro para 310, sai da mão. Livre ascensão 310 na Volvo, total 991. Paná 6225, desça para 2 mil pés, ajuste 10019. Está autorizado o final ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado ILS, reportarei estabilizado, 6225. Delta 20 milhas afastado de Salvador, frequência livre para coordenação. A 6200, desça para 3 mil pés, ajuste 10019. Ok, 3000, 10019, 6200. voo 1925, desça para 410, ajuste 1019. Ok, 4019, 922. Só me confirma, e após Mari podemos voar no 368? Gol 1922, após Mari voe Serra Vito 366. 366, ok. Airline 980, contact the Recife Center, Recife Quincy 126-85, enable 125-45. 2685 and 2545 American 9 8 0. Bom dia. 2 3 6 até o 050. 2 2 6 6 até o 060. 2 2 6 6 para o 60 060. Nova 991 cruzará o nível 100 após 1 a 5 milhas. Negativo, vamos cumprir a restrição aqui dos 110 para 15 milhas, ok? Sim, total 991. Fechando a 200, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na PRO 020, seu limite ao curto localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, 6200. 2200 reduza para 2009. 200 nós, 6200. Alô Salvador, muito bom dia, trip 5345, Cupom Informação Lima. Trip 5345, prossiga. Por gentileza aí, para onde vou, para a Vitória, no 400. Ainda não tem um plano no sistema, para que horas que é? Vamos passar as luzes, ele é prossiga. Falei que dá pra gente manter a proa de CA 90, tendo foco magnética 215. Vamos passar as luzes, é manter essa proa agora de alta, tá? Voo 1922, voo Serra Vito 368. Confirma 1922. Voo Serra Vito 368. Ok, então agora vá para vá pro 368, gol 922. Questão 6200, reduza para 1809. Para interceptar o localizador, curve à direita na PRO 070, repórter estabilizado. 1809, nós, direita 070, formará estabilizado 6200. Subida da AEL, Leda, Bridge, curva à direita após a decolagem. 5573 é o código, 1208 é o controle. 7340 para Guarulhos, aeroporto Azulu 10, decolada 10 com curva à direita na AEL, Leda, Bridge, transporta 5573, controle 208. Gente, tá 3 mantém a 050. Será? Complete aproximação, chame TUI 1986. 286. Chame 6200, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 6200. Salvador, bom dia, Azul 4298. Azul 4298, aguarde. Entrou no 019 já embaixo da vara? É negativo ainda, vamos iniciar o procedimento. Afirmativo, aposto quando baixar é travado, por gentileza. Parei. Luna 922, manter o 060. Vai manter o 060, com 922. 225, passando externo, baixar travado. 6225, tá no visual, livre pouso na 10, o vento é de 1 a 2 graus, com 7 nós. 6225. Tá 393, desça para 3 mil pés. Curva à direita na proa 195. Curva na esquerda, corrigindo 195. Tá 363, desça para 3 mil pés, ajuste no 019. Ok, esquerda 195, 3.019, 363. Estabilizado, 6200. Tenha 6200, complete, chame torre 186. 186, bom dia, 6200. O pátio? Pátio, aqui, Angel, DPTA. Afirmativo, 62, EVTA, pronto, cópia? Pronto, cópia, é pronto. Autorizado plano para Serra November Alpha Charlie 280, vai prosseguir direto na rota, subida Momo após Momo direto, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista no 7, 5543 é o código, 1208 é o controle. Após Serra November Alpha Charlie 280, direto na 320, subida Momo decolando curva à esquerda, pista 17, transponder 5543, controle de saída 120, controle. Tá correto, acionamento táxi decolagem agora com a torre 186, Eco Alfa Oscar. Acionamento táxi decolagem com a torre 186, obrigado, Daniel. Eco Alfa Oscar. Pode estabilizado. 6-5, reportará. Muito bom dia. Bom dia, aguardando 6200. Boa noite, 09-2223. Essa 283 vetoração para sequenciamento, curve à direita pro 250. Passarelo pro direita 250, gente. Total 9911, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Positivo 126.85, 124.55, confere? Afirmo. Gol 1922. Para interceptar o localizador, curve à direita na proa 160. Reporte estabilizado. Ok, 160 para o localizador, mantém 50? Desça para 4 mil pés, ajuste 019. Ok, então 4 mil agora. Mantém 63, desça para 2 mil pés, ajuste 019. 2019, 3063, informa que está estabilizado. Sim. Sul 4298, para seguir para a descida. 4298, chegada Mari, desça para o 070. 070, azul 4298. Salva no caso do Luzete Servo e direto ao destino. Está aumentando agora. Curva à direita na proa 180. Ok, 80922. Boa, 922, desça para 3 mil pés. 3.922. A saída 2223, curva à esquerda para 200, limite localizador. Para 200, contém 060, limite localizador na pista 0. Então, 3663, chame em torre 1896. 1862. Repouso na 10, 6200. Salvador, Santa 3663, bom dia, aproximação final e LS. 3663, muito bom dia, número 2 para pouso, reporta, marcador externo baixado, travado. Para. 050. Para o 050, passarelo. Vitor, tira até a livre, está lá, chama pronto para o táxi. Fala, bom dia, Santa 3179, está no 9, está no estacionamento. Autorizado, tinha pré-emitido táxi. Vamos lá. Essa é 2.23, essa para 3 mil pés, ajuste 10.19. Para 3 mil, ajuste a 20.09, gente. Mantenha a prova. Siga. Autorização de tráfego, seu nome é?